Bom dia, amigos e amigas desse nosso encontro diário aqui em torno das Escrituras. Os textos de hoje continuam a história de José, mas precisam ser correlacionados com a nossa própria história. Bom, o Salmo 28, que é o salmo que a gente começa a ler hoje, ele começa como se fosse uma espécie de poesia em três partes, ou diálogo. Os primeiros dois versículos expressam angústia de quem está clamando, pedindo, orando e que tem a impressão nítida, que eu quase que aposto que a maioria de vocês já sentiram em algum momento, de que as suas palavras são dirigidas à parede e não ultrapassam o teto. É como se o salmista, tendo a impressão desse silêncio doído, esse silêncio terrível de Deus, ele clamasse ainda mais forte, dizendo: Senhor, me ouve, por favor. E aí ele dá uma razão para ser ouvido. E como sempre, essas razões estão baseadas no caráter do Messias. Não porque a gente seja melhor do que os malfeitores, mas porque a gente se apoia naquele que sim foi melhor. E aí ele coloca a vida dele, e a única maneira de nós fazermos isso, colocar a nossa vida em comparação com a vida daqueles que nós estamos chamando de malfeitores, é se, quando Deus olhar para a nossa vida, ver a vida de Cristo. E aí ele fala: Não me des os castigos que está reservado para os ímpios, que eu sei que o Senhor faz. O Senhor retribui conforme os seus atos. Nesse salmo, o que está se percebendo é pedir a alguém que trate a gente de uma maneira diversa daquela que a gente merece. Quem me conhece sabe que todo dia, quando me encontra e me pergunta como você vai, eu sempre respondo melhor do que eu mereço. Isso não é uma força de expressão. Para mim serve quase como se fosse um mantra, porque eu me lembro perfeitamente bem do que eu mereceria se o Senhor fosse me tratar de acordo com meus atos. É simplesmente confiado na sua graça, na sua misericórdia, que eu posso me atrever a chegar a pedir alguma coisa a Deus. Porque Ele é gracioso, não porque eu mereça, mas simplesmente pelos méritos de seu filho e pela confiança depositada nele. A terceira parte do Salmo 28 é como se fosse escrita, e provavelmente foi, depois desse tempo de angústia, quando se bendiz o Senhor e diz: Porque ele ouviu as minhas súplicas, e o Senhor é minha força, meu escudo. Meu coração pode confiar nele, e dele eu recebo ajuda. Meu coração, por isso, fica cheio de alegria. E aí, uma última declaração no versículo 9, no qual o salmista diz: Salva o teu povo, abençoa a tua herança, cuida deles e conduz-os para sempre. Essas basicamente são as quatro coisas que a gente pode esperar que Deus faça. Salvar não é botar você num barquinho e levar para o céu. A palavra salvação é soteria em grego, da onde vem a nossa palavra sutura em português, e quer dizer restaurar, curar, remendar, refazer. E é nesse sentido que a gente pode pedir: Senhor, restaura o teu povo, restaura a minha vida, restaura-nos, abençoa a tua herança, ou seja, permaneça com a gente. Cuida, Senhor, como um pastor. Talvez a tragédia da religião hoje é que existem muitos profissionais da fé, muitos profissionais administrativos de instituições religiosas, muitos profissionais que fazem e sabem fazer o barco ser tocado para frente, mas há um profundo esquecimento da capacidade e das habilidades necessárias ao pastoreio. O pastoreio não se faz administrando bem uma igreja, ou coordenando reuniões, dirigindo programas. Isso não é o trabalho pastoral. Isso é um trabalho de administrador. O trabalho pastoral é aquele que a gente aprende quando lida com bichos, de trazer os bichos ou trazer o alimento até os bichos, de perceber as feridas e curá-las, de manter o estado geral bom, de cuidar quando a fraqueza chega perto, de acompanhar nos momentos cruciais do nascimento e da morte, de saber restaurar a saúde e principalmente manter em boa saúde aquele que está junto contigo. Pois bem, essa é a função e é isso que o salmista pede a Deus, que conduza e cuide do seu povo como um bom pastor. Esse salmo se aplica perfeitamente à situação de José. José, então com 17 anos, é vendido ao Egito por seus próprios irmãos. É pior que esses irmãos chegam em casa de comum acordo, dizendo ao pai que o seu irmão não havia sido vendido, mas havia morrido num acidente, e do qual eles acharam tão somente a capa. Essa é uma crueldade dupla, porque existe pouca coisa pior para um pai do que saber da morte de um filho e não poder enterrá-lo. Isso aconteceu com as vítimas da ditadura, com aqueles que sofrem tortura, com os que são sequestrados e nunca viram, os que foram para a guerra e nunca viram de volta os seus entes queridos, e não puderam assim se despedir e, de uma certa forma, botar em sua mente que acabou. Pois bem, esses caras fazem isso e isso é devastador para Jacó. Jacó vai passar agora anos de profunda, triste, abnegada repressão, depressão. E José, enquanto isso, perceba quanto o Salmo 28 poderia ser perfeitamente a oração de José. Imagina a confusão da cabeça desse guri sendo levado preso como escravo e chegando ao Egito dias depois, vendido como escravo na casa desse homem chamado Potifar, que a gente vai descobrir nos próximos dias o que vem acontecer. Se você se coloca ou está na mão de Deus, por vezes ele vai permitir que coisas aconteçam de maneira que é completamente incompreensível, absurda, doída. Mas a gente vai descobrir nessa história de José que, na verdade, paradoxalmente, todo o sofrimento individual de José estava relacionado à preparação para que ele assumisse uma posição de absoluto destaque, para que a sua fidelidade, a sua lealdade fosse levada ao treinamento disciplinar mais extremo, para que ele pudesse se manter fiel e leal depois, e indo para um círculo ainda maior, para que ele pudesse ser a porta de salvação de todo o povo de Israel, que iria passar anos depois por problemas terríveis. Olha, Deus, nos coloca em situações paradoxais, ou nos deixa viver situações paradoxais, como deixa com todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar situações paradoxais. Mas quando Deus faz isso, existe uma diferença brutal entre aquele que é colocado numa situação paradoxal por Deus, ou reconhece Deus em meio ao paradoxo natural da vida, e aquele que, diante desses paradoxos, simplesmente vê um paradoxo e não consegue ir além disso. A gente está cercado de gente que vê as mesmas coisas e passa pelas mesmas coisas que nós cristãos dizemos passar e esperamos em Deus pelo livramento. A diferença entre o cristão e o não cristão, ou aquele que segue a Deus e que não segue a Deus, não é o passar ou não passar por dificuldades. Essa situação, essas circunstâncias são absolutamente iguais para ambos. A diferença é, em meio a toda essa confusão, poder manter o foco e saber, e arriscar, e apostar, e fazer uma decisão de que Deus seja aquele que está dirigindo a situação. E saber perceber nuances. Ontem minha filha me perguntava: "Pé, como é que você percebe coisas? Como é que você consegue entender e ver coisas que você percebe que serão oportunas ou que vão acontecer?" Ela falou: "Você é vidente?" Eu falei: "Não, eu não sou vidente. Mas tem uma coisa, sim. Eu não imponho os meus idealismos nem os meus sonhos sobre a vida. A vida é do jeito que é. E eu a observo. E quando a observo, acontecem duas coisas. Primeiro, eu posso me adaptar a ela e fazer o melhor com aquilo que eu tenho na mão diante das circunstâncias da vida. E em segundo, eu posso, uma vez que eu não imponho os meus desejos, o meu ideal, o meu sonho sobre a vida, e eu sei que eu estou falando o contrário do que você está acostumado a ouvir, quando você ouve que tem que ter sonhos, ou sonhar grandes coisas para Deus e manter um idealismo alto, eu acho tudo isso bobagem. Diz que a vida é do jeito que é, mas Deus nos dota de inteligência, capacidade, reflexão, e principalmente manter os olhos fixados nele, para que diante de uma situação paradoxal eu saiba como proceder, quais são os sinais que tem, e dar a melhor resposta possível com as ferramentas que eu tenho na mão. E diante dessa melhor resposta possível, estar atento para entender que as relações de causa e consequência que tem entre uma situação, um momento, uma maneira de fazer as coisas e os seus resultados é real. E a isso me adaptar, ao invés de tentar adaptar o mundo ao meu sonho, ao meu ideal, ao meu desejo. Dessa forma, a gente consegue passar por dificuldades e elas se tornam, ao invés de simplesmente serem dificuldades, instrumentos da disciplina de Deus sobre nós. Isso aconteceu na vida de José. Isso aconteceu na vida de Ló. Isso aconteceu na vida. Desculpa. Espirrei. De Noé. Isso aconteceu na vida de cada um desses homens que, em meio a uma loucura, a não entender para onde estavam indo, o que está acontecendo, eles puderam manter-se fiéis a Deus, leais a seus princípios, passar por todo o sofrimento e confiar que o pastor os conduzia pelo caminho. Que hoje de manhã, que essa semana, você possa entender as dificuldades, os limites, fazer aquilo que é possível, manter os seus olhos em Deus e confiar de que Ele sabe perfeitamente onde está te levando. E permitir que as circunstâncias da vida não sejam somente ruins, mas aquilo que causa sofrimento, dor e cansaço na vida de tua e de todo mundo possa servir como disciplina para que você possa sair desse buraco, ou dessa situação, ou dessa circunstância, muito mais hábil, muito melhor, muito mais bem preparado e nas mãos de Deus. Que Deus abençoe todos. Desculpa o meu espirro no meio da fala. Coisas do inverno curitibano. E que Deus realmente acompanhe a todos nessa semana. Amém.